quadrada 66 é que compõe, penetrando os flancos do inimigo em distrações. Não vou me envolver nem mergulhar em emoções, na fé vou caminhando, conquistando corações. Desejo prazer e impureza, renego, eu vou até o fim. Em Cristo Jesus, meu Senhor, me apego, isso é bom pra mim. Visto revisto de olho na trilha, Deus, eu digo sim. Quem tá na maldade comigo me erra, prossigo assim. O inimigo vem, vem como carrasco. Ele vem, vem na estrada de Damasco. Na internet difama minha fé, ama o pecado e convive como o diabo quer. Quem vem lá? O fariseu de terra. O que ele quer? E desviar pro inferno. Tu é louco, armadura que é construção. Mais de 20 na intenção, pregando a salvação. Cuidado com o inimigo, ele é sagaz. Não dê vacilo, irmão, senão tu cai. Então vigia assim pra tu não cair. Com jejum e oração, quem te vence sim. Cuidado com o inimigo, ele é sagaz. Não dê vacilo, irmão, senão tu cai. Então vigia assim pra tu não cair. Com jejum e oração, crente vence sim. Alienados vão, seguindo a vibe, o som que as mina pira, oh. Que o diabo aplaude mais, filme reprisado comigo não cola. Eu tô ligado no que vocês tramaram no verão passado. Se o mal convive ao lado, a força vem de cima. Canto de sereia suave fatal, mas não contamina. Chacota tua chance é remota, tu nunca terá o que nós tem. Tenho fé que a carroça do crente ultrapassa seu Citroën. Zoião, se Deus põe a mão, você não toca. Prossigo em Cristo, reflito na célula, tronco em área morta. Sangue sagrado, sou treta pra barra paz. Deus, que tá na frente, o comboio dos crentes atrás. Satanás, não apela não, meu Deus é. Mas lembra, quem te expulsou do céu por ser ineficaz? Vem, pode atacar mal, me desejar. Mas lembra que tudo que sai da tua boca de fato em dobro vai voltar. Cuidado com o inimigo, ele é sagaz. Não dê vacilo, irmão, senão tu cai. Então vigia assim pra tu não cair. Com jejum e oração, crente vence sim. Cuidado com o inimigo, ele é sagaz. Não dê vacilo, irmão, se não tu cai, então vigia assim pra tu não cair. Com jejum e oração, crente vence sim. Mas ele vem na minha reta vestido de cordeiro. É lobo disfarçado, mas eu tô ligeiro. Charlatão quer desdobrar, mas eu já o conheço. Sai voado da minha reta, é melhor pegar o beco. O inimigo não tem vez com os filhos de Deus. Não vai usar os irmãos igual aos fariseus. Distorcei a palavra e entender tudo errado. Religião só te leva mais pra longe da cruz. Novela que leva as irmãs a trair os seus maridos. Eu tô ligado que isso é obra do inimigo. Ritmos sensuais que difama a mulher, que tira o respeito. É assim que o diabo quer. Criança se espelhou na mãe que está se rebolando. Os anos se passam e gravida com apenas 12 anos. Estamos da fé, junto aqui em um compromisso. Pregando a palavra de Deus, somos assim, três por Cristo. Cuidado com o inimigo, ele é sagaz. Não dê vacilo, irmão, senão tu cai. Então vigia assim pra tu não cair. Com jejum e oração, crente vence sim. Cuidado com o inimigo, ele é sagaz. Não dê vacilo, irmão, senão tu cai. Então vigia assim pra tu não cair. Com jejum e oração, crente vence sim.